homens queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar. Coroado com espinhos, ele foi e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham a morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar. Coroado com espinhos, ele foi e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham a morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Amém. Bom sábado, igreja. Bom sábado, irmãos. Fraquinho, né? Bom sábado. Temos aqui hoje algum visitante que vem pela primeira vez? Temos algum visitante hoje? Seja bem-vinda. É um prazer muito grande recebê-la aqui. Temos algum que vem pela segunda vez? Ou pela terceira? Pela segunda? Pela primeira ou pela segunda? Pela segunda vez? De sábado é a primeira. Seja bem-vindo também. Eu pediria que depois marcassem o nome dos irmãos aqui para nós entregarmos um presente para eles. Que alguém pudesse marcar. Ivani, ó, já marcou, né, Ivani? Ivani bastante eficiente. Já marcou, então nós vamos entregar um presente especial para eles. O tema de hoje fala sobre a obra do Espírito Santo. E tivemos o privilégio aí, não sei se aqui em Piracicaba, mas imagino que sim, nessa manhã, nessa madrugada, temos recebido uma chuva que trouxe aí um refrigério para esses momentos de tanto calor que estava. Eu moro aqui do lado de Piracicaba, moro em Saltinho, são 15, 16 quilômetros daqui. Lá choveu. Aqui choveu? Choveu, né? Embora eu estou com um pouquinho de calor, não sei se é porque eu estou aqui em cima, mas sentimos aí um refrigério. E uma das coisas que o Espírito Santo na nossa vida traz, quando nós o buscamos, uma das promessas de Deus é essa chuva do Espírito Santo sobre a nossa vida, trazendo refrigério. Mas muitas são as obras do Espírito Santo. E lembramos, quando nós perguntamos aqui para os irmãos da igreja, sobre a obra do Espírito Santo. Se eu perguntasse para vocês, qual é a obra do Espírito Santo? O que vocês me responderiam? Alguém? Alguém arrisca? Convencer do pecado, da justiça e do juízo? Talvez essa seja a resposta que eu mais escutasse de todos aqui na igreja. Só que o Espírito Santo, ele é o agente executor de Deus de muitas coisas. Foi o Espírito Santo de Deus que pairava ali sobre a face do abismo, já participando da criação de todas as coisas. Jesus, depois de pegar o barro e moldar, ele sopra nas narinas e o Espírito dá fôlego de vida ao homem. Os profetas eram ungidos pelo Espírito Santo e falavam da parte de Deus e deixaram a palavra de Deus para todos nós. Os reis eram ungidos pelo Espírito Santo. Os juízes, Sansão, a força que ele recebeu foi através do Espírito Santo. Nós estamos aqui hoje por esse convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Mas são muitas e muitas coisas. Teriam mais de 70 coisas diferentes que eu poderia enumerar aqui sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida. E nós temos vivido ultimamente em tempos de bastante dificuldade. Temos enfrentado lutas diárias em vários papéis que nós devemos executar na nossa vida. Eu, por exemplo, para um papel de pai, as mulheres, papel de mãe, filho, amigos, como missionários. Sabemos que nós temos que fazer várias coisas na nossa vida e hoje nós temos visto grandes coisas acontecendo no meio natural, no meio físico, no meio social, no meio religioso e político. Coisas que dificultam a nossa realização desses nossos papéis. Além de todas as coisas que nós temos que fazer como pai, como marido, como empresário, cada um com o seu trabalho, o seu estudo, sabemos também da nossa responsabilidade de levarmos a palavra de Deus para as outras pessoas, porque quando nós nascemos no reino de Deus, nascemos também como missionários. E diante de tantas dificuldades, essas crises, tsunamis, problemas, enfim, problemas diversos, vem uma angústia muito grande no nosso coração, porque parece que nós não vamos conseguir realizar tudo aquilo que nós temos que fazer e, além de tudo, levar o evangelho às outras pessoas. Nós não conseguimos tempo, parece, para fazer essas coisas. Nós parece que não temos disposição de falarmos do amor de Deus para as outras pessoas. Tudo isso tem acontecido porque nós temos, de alguma forma, negligenciado aquilo que Jesus nos ensinou sobre de como faríamos, como seríamos capacitados para fazer tantas coisas. São difíceis, são impossíveis para nós como seres humanos realizar essas coisas, mas não é impossível para Deus. Abram, por favor, a Bíblia de vocês no livro de Lucas, capítulo 11. Versículos de 9 a 13. Lucas 11, versículos 9 a 13. Jesus disse assim: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Vamos repetir essa última frase juntos? Quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Fechem seus olhos, eu quero orar mais uma vez por todos nós. Pai querido, estamos aqui nessa manhã de sábado, te damos graças porque o Senhor separou esse dia para estarmos aqui. Te damos graças porque o Senhor nos mostrou a tua verdade. Temos o privilégio de estarmos aqui, porque provavelmente, se dependesse da nossa vontade, estaríamos fazendo qualquer outra coisa, menos reunidos aqui na tua casa. Eu peço nesse momento, Senhor, que o Senhor não se atente para a fragilidade de quem fala, e não se atente também para a fragilidade dos que ouvem. Mas eu vejo essas pessoas aqui, Pai, diante do teu altar, diante de ti. E eu peço, Pai, que o Senhor me use para que eu possa trazer alimento para eles, Pai. Para que também esse alimento sirva para mim, com certeza todos nós seremos alimentados, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que as pessoas que estão aqui vieram para te adorar, vieram porque esse dia é o dia separado para estar contigo, na tua presença. Mas todos nós precisamos do teu alimento, Pai. Com temor eu faço essa oração, invocando que o teu Espírito Santo hoje nos ilumine e nos alimente para que não saiamos daqui da mesma forma que entramos. Não somente com uma consciência da tua palavra, mas acima de tudo capacitados, como já oraram aqui hoje, para cumprir a tua palavra e para recebermos as tuas bênçãos. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos. Amém. Nós podemos ver nesse texto, Jesus está falando que o Pai vai dar o Espírito Santo. No capítulo 1 do livro de João, do Evangelho de João, nós vemos ali pelo versículo 11, livro de João, quem são as pessoas que podem chamar Deus de Pai? Afinal de contas, o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem a Deus. Versículo 11 e versículo 12 do livro de João. Jesus veio para o seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, em algumas traduções, autoridade, para serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Primeiro passo para que nós recebamos o Espírito Santo é sermos filhos de Deus. Podemos escutar o Espírito Santo tentando nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, tentando nos convencer que nós devemos nos entregar a Jesus. Mas o primeiro passo é esse. Nós temos que ter o novo nascimento. No mesmo livro de João, no capítulo 3, versículo 3, Jesus diz assim: é necessário que você nasça de novo, que nasça da água e do Espírito. Então, o primeiro passo é esse. Creio que todos, ou quase todos aqui, já se entregaram a Jesus, já receberam o Espírito Santo em seus corações. E esse é o primeiro passo. Até porque, em Lucas, ele fala: aquele que pedir ao seu Pai o Espírito Santo. Então, se nós não nos entregamos a Jesus, a Bíblia diz claramente que nós não temos o poder de chamar Deus de Pai. Somos criaturas de Deus, éramos criaturas de Deus. A partir do momento que nós recebemos Jesus como nosso Salvador, que nós cremos, em Romanos fala que aquele que crê com o seu coração e confessa com a sua boca, esse se torna filho de Deus, esse recebe a salvação. Primeiro passo é nós recebermos Jesus como Salvador e crermos que o sacrifício de Jesus eliminou os nossos pecados passados, e por esse mesmo sangue derramado nós temos perdão dos nossos pecados. Aí sim nós podemos pedir, e Jesus não nos coloca numa situação de se quisermos pedir, ele coloca: pedi e dar-se-vos-á, batei, buscai. Então, se nós queremos ter uma vida, uma vida de santidade, uma vida onde nós conseguimos, podemos conseguir vencer as dificuldades do dia a dia e podemos sair e testemunhar do amor de Deus. Nós precisamos ter essa busca do Espírito Santo. Depois que nós nos entregamos a Deus, e é isso que tem acontecido em muitas igrejas, e com muitas pessoas, com todos nós. Às vezes nós nos entregamos a Jesus e esquecemos que depois nós teremos que ter uma busca diária desse poder do Espírito Santo. Jesus então nos coloca uma condição de vida. Não é simplesmente, olha, vocês me aceitaram, vocês estão conhecendo a minha palavra. Ele sabia que se nós simplesmente conhecêssemos a palavra, nós não teríamos poder para vencer o pecado, para lutar contra o mal. Então ele coloca aqui uma condição necessária para que nós tenhamos uma vida transformada a cada dia. Pedi a cada dia, buscai a cada dia o Espírito Santo, batei, porque o Pai vai nos dar o Espírito Santo. E ele fala sobre pedir o pão. O que que ele está querendo dizer? O Espírito Santo é a coisa primordial na nossa vida. Aquele que busca o Espírito Santo não precisa se preocupar em buscar as outras coisas. Mateus, no capítulo 6, ele diz que todas as coisas serão acrescentadas para aquele que busca, em primeiro lugar, o reino dos céus. E nós normalmente fazemos o contrário. Nós saímos de manhã, como foi lido na hora do dízimo, da oferta, nós nos preocupamos como que nós vamos ganhar, como nós vamos gastar, o que que nós vamos fazer, qual vai ser o nosso futuro, e deixamos de uma certa forma até de confiar nessa promessa de Jesus. Paulo diz que aquele que é de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Então, se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, tudo aquilo que nós vamos fazer na nossa vida nos trará vitória. Aonde for necessário, ele diz que ele vai suprir as nossas necessidades. Mas nós fazemos o contrário, sempre buscamos as nossas necessidades para depois, talvez, buscarmos o Espírito de Deus e o poder de Deus. E o que nós temos visto acontecer na igreja é nessa responsabilidade de nós pregarmos o Evangelho, na responsabilidade de nós sermos testemunha para as outras pessoas. Nós buscamos a leitura da Bíblia, nós estudamos os estudos bíblicos e tentamos falar com a nossa sabedoria humana para as pessoas e tentamos convencer essas pessoas de virem até a igreja, talvez nem testemunhando nada para essas pessoas, talvez não tenha nada de diferente na nossa vida a não ser a nossa conduta, mas uma conduta externa, não motivada pelo poder de Deus na nossa vida. Talvez não tenhamos nada de convencimento para passar para essas pessoas. Por isso temos uma grande dificuldade de trazer pessoas aos pés de Jesus. Se nós dermos o primeiro passo e ficarmos no primeiro passo, talvez o resultado seja muito pequeno ou nem exista. Nós precisamos dessa busca diária do poder do Espírito Santo. Na realidade, se vocês pegarem a Bíblia e abrirem no livro de Lucas 24:49, livro de Lucas 24:49, Jesus já havia ressuscitado, estava ali diante dos discípulos, pouco antes da sua ascensão. Imagino que os discípulos tinham passado por um momento de grande tristeza quando o seu mestre havia sido crucificado. E depois, grande alegria, com certeza, ao verem o mestre ressuscitado e ao verem que as promessas estavam se cumprindo. Mas antes deles saírem para pregar o evangelho, até porque Jesus sabia que eles não teriam condição, pessoas indoutas, dizem lá na frente, e sabemos que eles eram homens indoutos, não tinham condição, ainda tinham transformações a serem feitas no seu caráter, no seu interior. Então Jesus faz a seguinte colocação, na realidade dando um mandamento: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o que que acontece? Então os discípulos ali haviam recebido já o Espírito Santo. No final do livro de João, Jesus sopra sobre eles e diz assim: recebei o Espírito Santo. A vida humana iniciou pelo sopro do Espírito Santo. E Jesus ali inicia então também a vida espiritual dos discípulos, ordenando sobre eles, soprando sobre eles o Espírito Santo. Mas ele fala assim: só que vocês não vão sair até que vocês sejam revestidos de poder. E se pegarmos pelo dicionário e olhar ali a palavra revestir, significa cobrir um terreno, cobrir um espaço para proteger esse espaço, para dar resistência a esse espaço, ou para embelezar o espaço. E será que não é isso que acontece na nossa vida quando estamos cheios do Espírito Santo? Será que nós não ficamos até com semblante modificado? Espírito de profecia diz que no final dos tempos o rosto das pessoas que receberem a chuva serôdia serão resplandecentes. Nós vemos os discípulos revestidos de poder, lutando contra o inimigo, contra Satanás, expulsando. Então eles recebem ali força e poder. Ali a palavra é dunamis, que é poder em ação, não é um poder autoridade, mas é um poder em ação do Espírito Santo. Então, antes deles saírem, Jesus ordena que eles ficassem em Jerusalém para receber esse poder. Depois eles sairiam para pregar. Atos capítulo 1, versículos de 1 a 8. Seria a continuação do livro de Lucas, que nós acabamos de ler ali do versículo 49. Atos capítulo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois do que está escrito aí? Depois de ter dado o quê? Mandamento, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e então ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Os discípulos ali provavelmente já chegaram diante de Jesus, já pensando nos cargos que eles iriam receber. Ô Senhor, quer dizer que agora o Senhor ressuscitou, então agora o reino de Israel vai ser restaurado? Eles que sofriam grande opressão do Império Romano, imaginaram talvez que poderiam ali chegar chutando o trono romano e exercendo o poder do reino de Deus? Mas Jesus já havia falado para eles: olha, o meu reino não é o reino deste mundo. O meu reino é o seguinte: se alguém bater na tua face, você vira e dá a outra. Se alguém te obrigar a andar uma milha, você anda duas com ele. E eles esqueceram. Eles não estavam ainda preparados, o caráter deles não havia mudado. Diante da possibilidade deles exercerem poder, eles já ficaram pensando como é que seria. Quem que seria ali o maioral? Jesus já tinha falado: quem quiser ser o maior, que seja o menor. Então eles precisavam de uma mudança para depois serem testemunhas. E ali Jesus fala então: vocês vão ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. E será que O que nós temos feito hoje? Nós recebemos esse poder de Deus? Quem aqui já recebeu esse poder de Deus? Por que será que nós não fazemos o que esses discípulos faziam depois de receberem o poder de Deus? Vemos ali curas, vemos ali eles falando com grande ousadia a palavra de Deus. Se nós tivéssemos recebido esse poder de Deus, eu não precisaria nem desse microfone aqui para pregar. Eu não precisaria, talvez a gente não precisasse nem estar nesse templo. Será que nós recebemos esse poder? Nós vemos, às vezes, não estou criticando isso, vemos grandes conferências, grandes trabalhos missionários feitos, não pela nossa igreja somente, mas por vários pregadores, onde vemos poucas pessoas convertidas. Aquele poder que eles receberam fazia com que, diante de uma multidão ali, houvessem 3 mil convertidos. Nós não recebemos esse poder. A verdade é que nós não recebemos, nós não estamos com esse poder do batismo do Espírito Santo. Se nós tivéssemos com esse poder, essa igreja já estaria, talvez, multiplicada por 10, por 20, por 30, haveriam muitas outras pessoas. Somos 15 milhões, mais ou menos, no mundo, não é isso? 15 milhões de adventistas no mundo? 6 bilhões de habitantes no mundo? Se estivéssemos com esse poder, seríamos muito mais do que 15 milhões. A verdade é que nós estamos querendo fazer a parte que não nos cabe. É isso que tem ocorrido, por isso que esse poder não se manifesta. Porque o Espírito Santo bate à nossa porta. Se a gente abrir, ele entra. Então, nós temos tentado fazer as coisas, nós temos feito as coisas confiando na nossa intelectualidade, talvez. Talvez confiando nos meios materiais que a igreja possui. Paulo diz assim, ó: porque quando eu fui ter convosco, livro de 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 4, eu não fui com palavras de persuasão ou sabedoria humana, mas fui com a demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se baseasse naquilo que eu falava, mas no poder de Deus. Então é isso que tem acontecido, por isso que nós temos enfrentado tantas dificuldades no nosso lar, dificuldades no nosso trabalho, dificuldades na igreja, dificuldades em geral. Nós temos essa chance, somos filhos de Deus e temos a chance de sermos revestidos desse poder para lutarmos contra o mal, para termos o nosso caráter mudado. Mas nós ficamos tentando, com o nosso esforço pessoal, conseguir isso. Por isso nós não vamos conseguir, a verdade é nunca. Porque nós estamos negligenciando o mandamento de Jesus, negligenciando que é o Espírito Santo que tem que fazer, porque se nós tivéssemos a capacidade de fazer, não precisaríamos do Espírito Santo, não precisaríamos dessa busca diária. O Espírito Santo, o Espírito de profecia diz, através de Ellen White, que o nosso batismo com o Espírito Santo, esse revestimento de poder, tem que acontecer a cada dia, a cada dia. É mais ou menos como se nós tivéssemos que fazer uma viagem de carro. Mais ou menos, não dá para comparar as coisas de Deus com as coisas com que o homem inventou. Então, entendam bem essa comparação. Não dá para comparar, porque Deus é infinitamente mais maravilhoso, muito maior do que qualquer coisa que exista aqui na Terra. Mas se nós tivéssemos que fazer uma viagem, e ali, quando chegássemos na frente do nosso carro, do nosso veículo, reparássemos ali que tem 3 ou 4 pneus furados por alguma coisa que aconteceu, alguém que chegou ali e furou os pneus. E estivéssemos ali até perto de um lugar onde vende pneu, uma borracharia, e estivéssemos com 4 pneus novos para trocar nos 4 que estão furados. Aí, um dia, nós pegamos o manual de instrução do nosso veículo, vimos que ali tem um macaco, né, que serve para erguer o carro e trocar os pneus do carro. Mas negligenciando esse mandamento que para você trocar o pneu, você tem que enfiar o macaco ali e começar a erguer o carro, você chama alguém e pede para erguer o carro e você tenta trocar o pneu. Ou então você mesmo tenta erguer o carro e depois trocar o pneu. É possível acontecer isso? É possível? Não é possível acontecer isso. Mais ou menos é isso que nós estamos tentando fazer. É necessário que nós tenhamos uma reforma alimentar? É necessário. É necessário que, como os discípulos fizeram, eles ficaram unânimes, perseverando no templo. Quer dizer, não havia mais divisão. É necessário que isso aconteça? É necessário. É necessário que nós consigamos chegar dentro da nossa casa no final do dia e esquecermos que existe ali um aparelho que chama televisão e ficar diante daquele tubo de esgoto? É necessário que a gente deixe de entrar numa locadora, pegar filme que não serve, ou músicas que não nos edificam? É necessário que a gente deixe de vir à igreja e nos preocupar como que as pessoas estão vestidas ou o que elas estão falando? É necessário que a gente não se preocupe com o novo irmão convertido, porque ainda existem transformações no caráter dele para ser mudado? A gente fica se preocupando com coisas que não deveria. Ao invés de chegarmos diante desse irmão e darmos um apoio para ele, quantas vezes nós vemos pessoas ainda criticando? Mas nós sabemos que a igreja é um grande hospital, do qual eu também talvez seja um dos mais enfermos ainda, porque eu tanto persegui a questão do sábado, Deus me mostrou o sábado, eu fiquei 7 anos fugindo do sábado. Sou um dos mais novos aqui. Sabemos que a igreja é um grande hospital. Temos que ter todas essas mudanças. E tentamos fazer essas coisas pela nossa própria vontade. Por isso que nós não temos vitória. Por isso que aquele pecado, ou aquele vício, ou aquela dificuldade que a gente enfrenta, ainda continua arraigada no nosso coração. Porque a maior vontade que nós temos é de realmente cumprir esse desejo, de realizar esse desejo e esse prazer que nós temos. É porque ainda nós não nos colocamos diante de Deus, pedindo, ali como Jesus falou, pedi, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Achamos que porque somente chegamos aqui e recebemos o Espírito de Deus dentro do nosso coração, porque é isso que a Bíblia fala, 1 Coríntios 12, 13, fala que nós somos batizados no mesmo Espírito, e daí nós vamos tentar com nossas próprias forças a trocar esses pneus furados que tem no nosso caráter, na nossa conduta. Nós nunca vamos conseguir sem a ajuda do Espírito Santo. Só o Espírito Santo não vai fazer. Como eu disse para vocês, a comparação é muito, muito irreal. Mas é como se você enfiasse o macaco embaixo do carro também e virasse a costa e deixasse o macaco lá. O carro vai subir? Não vai subir. É uma ação conjunta, diária, de nós estarmos ali nos sujeitando a esse poder e pedindo esse poder. É isso que tem acontecido. Por isso que as pessoas não mudam. Por isso que nós não temos poder para pregar o evangelho. Pregamos talvez com palavras de sabedoria humana, fazendo o contrário do que Paulo fazia. Não, eu pregava com demonstração do Espírito e do poder. Os discípulos então se reuniram e, cumprindo-se o dia do Pentecostes, receberam esse poder. Poder que os capacitou para viver uma vida de santidade. Poder que os capacitou para fazer sinais e maravilhas, porque essa era a vontade de Deus ali e continua sendo a mesma vontade. Jesus e Deus não muda. Quem disse que mudou? Eu não consegui ver na minha Bíblia até agora um lugar que fala que mudou. Aí nós inventamos um monte de desculpa. Ah, não, é que não está na hora, tal. Mas quem disse? É pedir. Ele não falou assim, olha, pedi a hora que chegar a hora. Quando chegar a hora. A partir do momento do nosso nascimento espiritual, é pedir e batei e buscai. E esse poder também fazia com que eles conseguissem lutar contra os principados e potestades. Paulo fala em Efésios que a nossa luta não é contra o sangue, contra a carne. Quantos daqui já enfrentaram algum problema? Problema muito grave mesmo, que só com uma oração e repreendendo às vezes até o mal, conseguiu vitória. Amém. Isso é guerra espiritual. Paulo fala assim, olha, nossa luta não é contra a sangue nem a carne, e sim contra principados e potestades. Muitas, nas regiões celestes, muitas vezes estamos enfrentando problemas com alguma pessoa, mas não é aquela pessoa. Paulo fala, olha, não é contra o sangue e contra a carne. Contra o sangue e contra a carne você não luta com armas espirituais, você luta com armas carnais. Mas ele fala, porque a nossa luta não é com armas carnais, e sim espirituais. Então esse poder também é dado por essa busca diária do Espírito Santo. Eu falo para vocês que teve caso de eu conseguir terminar alguns trabalhos que a gente faz somente com o joelho no chão e oração e repreendendo o mal, porque às vezes a gente entra na casa de algumas pessoas que ali, infelizmente, o que está ali é tudo menos as coisas de Deus. E a gente tem que orar mesmo, repreender. Repreender para conseguir terminar. Aí termina. Então tem muitas pessoas que vivem dominadas pelo mal. Então esse poder é através do batismo com o Espírito Santo que nós recebemos. Nós temos que ter essa consciência que nós precisamos do Espírito Santo. Primeira coisa, temos que sentir essa necessidade. Se nós não tivermos a consciência que sozinhos não vamos conseguir, nós não vamos nem buscar o Espírito Santo. Primeiro passo para receber o Espírito Santo: sentir a necessidade do Espírito Santo. Segundo, deixar de lado assuntos menos importantes. Como eu disse, aqui na igreja ou na nossa casa, o que é importante para cada um de nós? As coisas de Deus ou as coisas do mundo? Quando nós corremos atrás das coisas do mundo, esquecemos das coisas de Deus. Devemos deixar os assuntos menos importantes. Atos 5:32, já estamos no livro de Atos 5:32. Atos 5:32. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que obedecem. Então tá bom, recebemos o Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 12:13, é o batismo do Espírito Santo. Aí por um tempo começamos a buscar o poder de Deus, recebemos o poder de Deus. Aí descobrimos uma nova verdade e deixamos de viver nessa nova verdade. Como um dia eu descobri a verdade sobre o sábado. A partir do momento que nós descobrimos a verdade, temos que andar na verdade. Temos que nos dispor. Ah, não consigo. Você falou agora que não consegue. Então vamos chegar diante de Deus. Falar, Senhor, eu descobri mais uma verdade. Eu descobri mais alguma coisa que eu preciso mudar. Eu preciso andar segundo a verdade, segundo a vontade de Deus. Precisamos nos esvaziar do próprio eu. Como os discípulos, temos que ser unânimes. A igreja ainda não recebe por causa dessa divisão. E quando eu falo de divisão, nós precisamos parar de apontar lá para fora e ficar criticando as outras igrejas também. Não adianta nós sermos unânimes aqui e ficarmos falando, porque as pessoas estão buscando a Deus da mesma forma que nós. Não descobriram toda a verdade, não receberam toda a luz. E quando nós apontamos para um filho de Deus, para quem que nós estamos apontando? Para Deus. Estamos apontando para Deus. Então temos que eliminar essa dissensão que existe entre a nossa igreja e as outras igrejas. Eu não estou falando que nós temos que comungar com doutrinas que nós sabemos que ainda não são as doutrinas verdadeiras. Não é isso. Mas nós não temos que ficar criticando e nos colocando como os discípulos. Nós somos os maiorais. Nós temos que parar. Quando for eliminada toda a dissensão, o espírito de profecia disse assim, aí sim será derramado. Temos que fazer como os discípulos, sermos unânimes. E temos que buscar formas de nos encher do Espírito Santo. Livro de Efésios 5:18. livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Mas como que eu faço para buscar esse poder de Deus? Eu estou eliminando as dissensões, estou me colocando diante de Deus. Aqui vemos a forma de nos encher do Espírito. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como? Versículo 19. Falando entre vós. Qual é a conversa que nós temos quando nós estamos entre irmãos? Nós falamos de salmos, de hinos, das coisas de Deus, ou de coisas menos importantes? Porque a palavra é clara: ou nós agradamos a Deus ou a mamon. Então, como que pode daí um crente, né, louvar o nome de Deus e amaldiçoar os homens? Está no livro de Tiago. Então vamos continuar aqui: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos. Que tipo de cânticos? É com música secular? Cânticos espirituais, a Nayara está falando. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o quê? É difícil, né? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. É difícil, mas não é impossível. É difícil se nós tentarmos com a nossa própria força, com o nosso próprio egoísmo, que creio que já está deixado de lado, mas nós temos que lutar cada dia contra aquele velho homem egoísta e deixar ele enterrado. É difícil sujeitarmos uns aos outros, mas não é impossível quando nós buscamos a presença de Deus na nossa vida. É isso que tem que acontecer. E quando nós estivermos revestidos desse poder, as pessoas poderão ver no nosso semblante, nós atrairemos as pessoas. Se você não tem escutado mais, e isso é um termômetro bom para a gente, vejo alguma coisa diferente em você. Quando foi a última vez que você escutou isso? Estou falando para mim também, viu? Porque quando a gente prega, prega para todo mundo, prega inclusive para a gente. Qual foi a última vez que alguém te falou? Ou se alguém nunca te falou, é questão da gente estar preocupado. Porque Jesus fala: recebereis poder e sereis testemunhas, evidência de que Deus está com você. Testemunha, então você evidencia a existência de Deus. Agora você quer falar de Deus para as pessoas estão com problemas, o que você tem para contar para as pessoas? O que você tem para dar para as pessoas que estão precisando de Deus? Somos testemunhas ou temos aparência de testemunha? Porque estamos com terno, estamos aqui de terno, gravata, as mulheres com uma roupa também bonita. Somos testemunhas ou nos parecemos, ou tentamos nos parecer como testemunhas? Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Aí as pessoas vão falar: vejo alguma coisa diferente em você. Eu fico feliz de ver algumas pessoas já, né, como David aí, fazendo trabalho missionário, todo empolgado. Tenho certeza que é isso que é o agir do Espírito Santo. E muitas outras pessoas, os jovens, o Guilherme, que vieram fazer o trabalho missionário. É só pela ação do Espírito Santo, é só essa capacitação do Espírito Santo que transforma as pessoas. Pela nossa própria força, é melhor a gente tentar parar de trocar o pneu do carro sem o macaco. É melhor a gente tentar, porque a gente não vai conseguir. Nunca nós vamos conseguir. Mas com o poder de Deus, teremos uma vida transformada. E como está escrito em Atos 17:6, poderemos chegar aos lugares e as pessoas falarem assim: olha, estão chegando aqui aqueles que têm transtornado o mundo. Nós vamos fazer diferença. Nós temos que sonhar os sonhos de Deus para as pessoas e os sonhos de Deus para a nossa vida. É isso que Deus espera de nós, que nós sejamos pessoas que modifiquem o rumo do mundo, modifiquem o rumo das outras pessoas. Mas primeiro temos que modificar o nosso próprio rumo. nos entregar a Deus diariamente e pedir esse revestimento de poder, para sermos mais fortes, mais resistentes ao mal, ao pecado, e possamos ser mais, ter uma beleza interior para transmitir para as pessoas. Assim como essa chuva de hoje trouxe um refrigério para o nosso corpo físico, eu gostaria de fazer essa comparação com a chuva do Espírito Santo. Joel 2:28 diz que Deus derramaria a chuva serôdia e a temporã, é a temporã e a serôdia, que é a final, sobre toda a carne. Então nós temos chance de receber hoje a chuva do Espírito aqui. Momentos de seca trazem sede, mas a chuva do Espírito sacia a sede. A seca traz uma paisagem feia, aquelas árvores sem folhas, mas com as primeiras chuvas nós podemos ver as árvores brotando. A seca traz a morte, mas a chuva do Espírito traz vida. Se tiver uma pessoa aqui que hoje se sentir necessidade de receber essa chuva do Espírito Santo, eu convido a se colocar em pé, para que possamos, a partir de agora, receber diariamente dessa chuva e termos uma vida transformada, e termos uma vida que, muito mais do que um próprio impacto na nossa família, na nossa casa, no nosso interior, seja uma vida que impacte outras vidas. As pessoas estão precisando disso. Eu fiz um apelo no começo do ano e quero terminar lembrando, onde eu perguntei quem traria pelo menos uma alma aos pés do Senhor, e se todos tivessem, ou se metade tivesse trazido, essa igreja já estaria pequena, para vocês verem como nós temos sido tão falhos em cumprir a nossa tarefa aqui. Se nós recebermos esse poder e nós buscarmos a cada dia estar na presença de Deus, vocês podem ter certeza que essa igreja será pequena. 15 milhões para 6 bilhões é muito pouco. Nós temos que almejar muito mais. Temos que parar de confiar na nossa estrutura. Os instrumentos são bons, mas o poder de Deus é muito melhor. Eu quero orar por vocês. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença, Senhor, mais uma vez. Senhor, essa palavra, Senhor, pode ser um pouco dura para nós, mas é necessária. Sabemos que nós não temos capacidade. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz que nós temos que nos humilhar debaixo da tua potente mão para que possamos receber socorro. E nós queremos nos humilhar diante de ti, declarar a nossa dependência de ti para cumprir todas as nossas tarefas, Senhor. Tarefas como pais, mães, irmãos, filhos, como estudantes, como professores, enfim, Pai, tudo aquilo que temos que fazer, e ainda mais em todos esses lugares levarmos a tua palavra, Senhor. E queremos não somente depois levar a tua palavra e vermos pessoas entregues a ti, queremos também, Senhor, desfrutar das bênçãos celestiais no dia em que o Senhor voltar, Senhor. Que a chuva do Espírito Santo desça nesse momento sobre cada um de nós, enchendo nossos corações de esperança, enchendo, Senhor, os nossos corações dessa água viva que flua do nosso interior para falarmos para as outras pessoas, sermos luz nesse mundo. Em nome de Jesus, que os sábados, Pai, não seja um momento, um ritual farisaico de estarmos aqui, mas seja verdadeiramente o momento de exaltarmos o teu nome, felizes em meio a tantas dificuldades, por saber que temos um Deus verdadeiro, por saber que temos esperança de um dia encontrar contigo. Derrama, Pai, desde já a chuva sobre nós, que sejamos restaurados a cada dia na tua presença e que o teu poder nos fortaleça para lutarmos contra o pecado, nos fortaleça para falarmos com ousadia a tua palavra, nos fortaleça, Senhor, para vencermos o mal. Em nome de Jesus, esteja com cada um aqui, com cada família representada, que o Senhor nos leve ao lar em segurança e que nunca mais a nossa vida seja a mesma, de frieza, Pai. Ainda que estivéssemos numa vida com o Espírito Santo, queremos mais. Mais e mais de Ti, Senhor. Assim poderemos, Senhor, ter a vitória garantida. Em nome de Jesus é que nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Que nós possamos cantar essa música mudando. Gotas somente nós temos, não seja mais gotas somente. Sejam, ou falaremos tínhamos, ou chuva agora nós temos. E chuvas rogamos a Deus. Que Deus os abençoe e os acompanhe. Amém?